Das conversas que nós tivemos, nunca ninguém viu um incêndio assim. Um incêndio que numa fração de muito poucas horas, com temperaturas muito elevadas e ventos verdadeiramente ciclónicos, mais parecia, mais era, um tufão de chamas. Neste cenário dantesco, muita gente colocou a sua própria vida em risco para tentar salvar pessoas e bens. E sei disso porque vi. Passei o dia de domingo do fogo com o comandante, que está aqui presente, o comandante Emílio Camacho, e também com o comandante José Pinto dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, e acima a articulação com o engenheiro José Carlos, coordenador da nossa Proteção Civil. Percorri nessas e durante o incêndio várias zonas do concelho e ajudámos as equipes também da Câmara Municipal, a Guarda Nacional Republicana, os sapadores, a salvar muitas pessoas, colocando também em risco as suas próprias vidas. Mas todos nós não fizemos mais que o nosso dever. Caras e caros oliveirenses, num fogo que repentinamente ganhou esta dimensão galopante, podíamos ter 2.000 ou 3.000 bombeiros que não conseguiríamos evitar a tragédia. No trágico dia 15 de outubro, todos os concelhos vizinhos arderam e toda a região do norte do Tejo esteve em chamas. Era humanamente impossível, apenas com as nossas duas corporações de bombeiros, com os nossos sapadores, com os nossos funcionários da Câmara Municipal e com o nosso povo heroico, acudir a tantas pessoas que precisavam de socorro urgente.